Croix que tá na voz, tá ligado, né? É que o demais pra gente não é o suficiente. O limite existe somente na mente desinteligente, inconsequente. Eu vi isso daqui pra frente. Um louco completamente descansando confortavelmente. Nesse lugar que todos querem te julgar, desenha um quadro que querem te enquadrar. Se fosse uma área que só tinha tubarão, cardume de piranha, não quer carne, quer cifrão, cuzão. Você soluça ao engolir a verdade, a rota ao deparar-se com a falsidade. Quem já nasceu Android não vai ser iPhone. Vamos tá longe, quando tu chega já pegamos outro bonde, onde até as piriguete é de outro nível. Graças ao rap isso se tornou possível e substituível, dando um rolé de skate. E o mais imprescindível, paz e amor e o verde. Yeah, I have no time for this motherfucker. Have Halloween only to the love in the world today. Nada mais faz sentido, me copia, ainda diz que eu que sou esquisito. Sigo descontraído, querido entre os amigos, sempre bem visto, protagonizando meu destino, usufruindo do livre-arbítrio, provando que na mão de um louco se vira um perigo. Sinto em Hollywood, onde eu olho tem nudes, as mina me tratando como fosse um fast food. Me sinto em Hollywood, onde eu olho tem nudes, as mina me tratando como fosse um fast food. Me sinto em Hollywood, onde eu olho tem nudes, as mina me tratando como fosse um fast food. Me sinto em Hollywood, onde eu olho tem nudes, as mina me tratando como fosse um fast food. Yeah, ligo o som da Ferrari, acelera enquanto ela decola. No console é só dólar, só delas veja se mole. Pela estrada afora, não me sinto sortudo, eu sou abençoado. Agradecido, tenho orgulho, ter vencido problemas, pesos pesados. Saí fora do barco furado, nadei até a praia, hoje tô de avião. Recalcados quis me ver caindo, porque era impossível só a evolução. Se você não está conosco, joga pro outro time. O topo ainda é pouco, nem o céu é o limite. O céu não é o limite. Me sinto em Hollywood, onde eu olho tem nudes, as mina me tratando como fosse um fast food. Me sinto em Hollywood, onde eu olho tem nudes, as mina me tratando como fosse um fast food. Me sinto em Hollywood, onde eu olho tem nudes, as mina me tratando como fosse um fast food. Me sinto em Hollywood, onde eu olho tem nudes, as mina me tratando como